quando tiver bebendo em bar e a nossa música tocar. Se olhar pro lado e ver um casalzinho beijando, não vai chorar. E nessa hora a boca vai secar, não vai ter o meu beijo pra molhar. Só vou sair da sua mente quando o sol apagar. Tenta me esquecer sem seu coração doer. Tenta me esquecer sem teu coração doer. Tenta beber que eu quero ver. Vem no solinho, vai. Não vai ter o meu beijo pra molhar. Só vou sair da sua mente quando o sol apagar. Diz! Tenta me esquecer sem seu coração doer. Tenta me esquecer sem seu coração doer. Tocar.